Salvador, tem 3171, pode vá Mótiva? 3171, solicita diretamente a Recife. Chame agora na frequência 1251, na antena 1335. Obrigado. LS 093. 093, complete final e LS X-Ray, chame a torre Salvador 1895. 1895-1093. Oi, Salvador, bom dia, gol 1-0 nas 13, ele está 1-0. Salvador, gol 1-0 nas 13. Gol 1-0 nas 13, continua a aproximação, olhando pista livre. Tá, Uno 759, sala 47, direito no 211. 211 na direita no 759. Salvador, bom dia, gol no 759. No 759, Active Alpha, reporta a gente da Juliette. Alpha, a gente da Juliette, chama lá no 759. Tô no 09. Agora o gol 1961 na posição 11, está próximo para o possível estacionamento. Livre chama táxi no 961. Está livre, vai chamar o táxi no 961. A Juliette no 759. Gente, no 759 mantém antes da Juliette. O botão previsto é 11. O treinado da companhia está iniciando o puxo agora. Gente, vamos manter antes da Juliette no 759. PL 6570, câmbio de identificação, autorizado chegada a Mari, desde que mantenha 3000, ajuste 1015. Autorizado em táxi. Três 160, Benalender 857, decola na BR direita da Euleda Irome 5071 e 208 controle. Salvo no 093, Bruce, escuta, bom dia. No 093, Alfa, reporta antes da direita. Alfa, antes. No 093 já passou a entrada do PAT 3 naquilo? Ainda não. Então o ingresso é aquilo, segue PAT 3 e chama para o ingresso no principal. Aquilo, PAT 3, chama para o ingresso. Tá 353 pronto para o push, inicia de imediato? Afirmativo. Então iniciando meia dúzia, chama para o táxi. 3, pronto, 53. Ingresso, parte principal, gol 093. Até o portão 5, no 093. Está livre até o portão 5, 093. Tá, 3153, na escuta? Tem mais time iniciando o pushback. Gente, então agora só mais um minuto para início. A aeronave da Gol, do setor sul, já vai iniciar o táxi, o 3153. Tem mais time, tá bom. Para o táxi, está com POB de 154 pelo menos 4 horas, alterna Florianópolis. 1961, livre táxi, pátio principal em Índia, reporta no ponto de espera pronto, ajuste agora 1015. Pátio principal em Índia, ponto de espera, chama pronto, gol 1961 no comigo 15. A aeronave da Gol está taxiando, setor sul. Vai passar a retaguarda e uma outra aeronave vai ingressar para ir para parquear no 11. Assim que a aeronave que for parquear no 11 ingressar no setor sul, inicie e chama para o táxi. É, qual que seria essa aeronave? Afirmativa, pouso do 11, está autorizando 3153. Para pushback, acionamento, o azul 4040, posição 10. 4040 no 10, aguarde pushback. 17, está a 2 milhas e meia do esquerdo, uma na baixada. E 5973, continua a aproximação, olhando a utilização de pouso. Consegue na aproximação, aguarda a autorização para pouso. 5973, livre pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 59. 1,05, nós, livre pouso, e o 5973. Ingressa direto até o portão 11, é o 979. Azul 4040, coordenem com a equipe de solo após a aeronave da Gol parquear a sua esquerda no 11, iniciando 10, chão pro TAC. Iniciando 10 após a parada da aeronave da Gol no 11, Azul 4040. Salvador, gol 9045. Confio para o sol. Gol 9045, transação Recife. Para Recife, prepare a pulga, são instantes para foto. 9045. Sim, vai. E 5973, solo 58, direito no 211. 121, à direita. Solo Rio 5973, livrou a primeira direita. 5973, taxi Alfa, aquilo para o Pad 3. Vamos lá, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Uno 961, livre decolagem, vento 150 graus, 069. Tirando, vou 961. Sideral 9970, controle. A informação está a 2 milhas à direita do eixo da Star. Uno 961, decolou 01, controle em 120, decimal 8. 28, bom dia. Azul 4040 com 107 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 3 horas de autonomia. 4040, segue aeronave da TAM via parte 1 no Índia, no ponto de espera 1895, para 2015, uma boa viagem. Segue aeronave da TAM via parte 1, Índia, ponto de espera 1895, hoje está 2015, Azul 4040. Lutam 3153-759-3040, alterna Campinas. Civitax, parte 1 no Índia, no ponto de espera 1895-1015, boa viagem, 3153. Civitax, atua em 1895-315. Para 3000, Atlas 6. Atos EMEA 570, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, 6570. Confirmar, 6 Romeu, a parada para o Rio, fica lá 93. Eu não tenho uma posição definida aqui, fique atento ao sinalizador aí no pátio. É que não tem sinalizador. Eu vou só entrar em contato com a Ferro para ver a posição certinha. Ok, obrigado. Autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 619. Livre pouso no zero, abre também a 570. Autorização para aqui, pronto. 190, bom dia. Informação em curso é Foxtrot. Confirma o tempo de voo? Tempo de voo, 1 hora e 2 minutos. Gente, 3890, autorizado, Recife, conforme rota, nível 330. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5102, controle 120, decimal 8. Aprovado, Salvador, da pressão 197, decolando da 110, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 502, 208. Salvador, qual o motivo do questionamento da hora do voo do TNC? O motivo do questionamento é, de acordo com o DOTAN, é previsto o fechamento de Recife das 3 às 10 do Lu. Mas como o senhor tem uma hora e alguns minutos de voo, até lá acredito que já esteja aberto. Afirmativo, obrigado. Cono, alternando 3, 3, 2, 5. 3, 5, 1, 3, 3, 2, 5, boa. Obrigado, até lá. Localizador 1-0-9-9-7-0 chama a torre 1-1-8-9-5. Condições de decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmativo. Ali mantém aguardando autorização de decolagem e agilizando as manobras. Ali mantém agilizando 3-1-5-3. Oi, Salvador, muito bom dia, será 1-9-9-7-0. Baixar travado. IES, 1-0. Federal 9-9-7-0, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua na aproximação, aguardando autorização 9-9-7-0. Capo também 570, solo ao 09, direito no 2-1-1. 2-1-1, obrigado. 3-1-5-3, decola de imediato? Sim. Então 3-1-5-3, alinha e decola sem parada agilizando. Vento 1-60 graus, 5-9. Decolagem, tá preso. Gente, Vitor, até o Delta. Perbol da TAM. Afirmativo, continua a aproximação, guardando a pista livre, 9-9-7-0. Oi, Salvador, bom dia, azul 4-0-4-0, ponto de espera da 1-0, com o número 1 pronto. 4-0-4-0, mantém o ponto de espera. Alfa, antes daquilo, uma pessoa tá pra cá, começa 5-0. Azul 4201 no Campinas, prepara a subida da Eola e da Morte, vai aguardar, cobre por gentileza. Da Eola e da Morte. Voo 9045, POB 117, alterna Natal 3 de 20. 9045, táxi autorizado via Apache, Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajustando 095, bom voo. Ok, autorizado em frente, Apache, Índia, ponto de espera, 295, 9045. estacionamento da 3890 do 7. 3890 no 7, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Taxi 6570, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, sacamento 570. Subir, mantenha 360. 360, poderia curvar à direita, voar de 10? 3153, está autorizado, Leda. Direita, Leda, 3153. Enrimar, sobrevoo paralela, 500 pés, decola com proa sul, em coordenação com a torre, aciona 0125, controle 120.8, torre 118.95. Vitor Hotel Delta, entendido, sobrevoo Cidade Baixa, permanece para a sua saída, confirma o PLB. 3 a bordo para acionamento e decolagem, chame torre 118.95, Vitor Hotel Delta, bom voo. Alô, 9970, bom dia. Alfa, Kilo, Pátio 3, lá, atenta ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, ao sinalizador. Eu quero 5 minutos. A gente fala com o 0, 240. Salvador, voo 9045. Vamos dar uma coordenação para o Ali, Mateus, no 09045. Sael, Levirume, aguardando. Sael, Azul 4040, decola Azul 14, controle no 208. 208, obrigado. Copia agora? 4201, autorizado Campinas, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 320. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5111. Controle 120.8. Passa 201 no planejamento correto. No portão 3, chame pronto. No 045, livre decolagem pistão no 0, vetor no 50 graus, 49. Livre decolagem em 10, 945. Táxi, Delta 3890, 137 a bordo, 3 horas e meia, Natal. 3890, autorizado táxi, via Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 5, meu voo. Pátio 1, ponto de espera, 118.95, via Índia, está 3890. Obrigado. Solo, Salvador, 1093, estação 1093, bom dia, número 2 para a cópia, prepara arbore, eleva. Arbore, eleva. O 045, decola usando meia, controle no 208. 6201, autorizado Galeão, via Penovembra 857, após Monsul. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume, aciona 5114, controle 120, decimal 8. 8962-11360 para o Galeão, da El, Leda, Irume, da 10, com curva à direita. Abre a novembro, 857, Monstro. 5-1-1-4-1-2-0-8-8-9-6-2-1-1-1 Botejamento correto no 2, em pronta. Para a patroa 2, obrigado. Pronto, cópia. A pronta cópia, Ana. Olá, 093, autorizado com 15, VP Zulu 21, ótima fome rota. Nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5124, controle 120, decimal 8. 360, conforme o plano, VP Zulu 10, era curva direita, arbor eleva, 5-4-0-1-8. 4-0-1-8, confirme. 7. Controle, confirme agora como recebe o 9045. 9045-5. Confirme. Barra 5. 6225, autorizado Brasília. Via para o Zulu 17, após conforme rota, nível 380. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5130, controle 120, decimal 8. Manter o ponto, espera. Vai bater o ponto, espera. Deu 5, atendimento correto no 1, enchendo pronta. Agora, 3890, a linha decola pistão 10, vento 150 graus, 49. A linha decola está 3890. Autorizado, chama táxi. Puxa, chama táxi. Alterna 1353. 288-353-4040, obrigado, bom dia. Prossiga. Minimar, pronto, você é autorizado, mas pronto. Tem que tentar cruzar a final da 10, seguir setor sul? Fica aqui, senhorita, cidade baixa, proa último. Quem se decolagem por conta e risco, vento no 50 graus 39, fome fora do solo. Fora do solo, Ana, remota no 3, tem informação contrária, autorização de tráfego Brasília. Alô, 865, bom dia, informação Foxtrot, aguarda um instante, cópia. Aguardando, poderia adiantar a saída? Abor, Elefant. Abor, Elefant, obrigado. Valeu, bom dia, 3783, bom dia, informação Fox confere, número 2, prepara, Abor, Elefant. Hotel Delta, mantém aqui a 6. Ajuste em Salvador no 0 no 5, condições visuais, escuta do controle. O 0 no 5, mantém 500 pés visual, na escuta permanente, o vidro até dado. Na 3890, ele decola 23, controle no 2, corrigindo os 21, controle no 208. 208, obrigado. Autorizado Brasília, VP Zulu 17, aposta conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5126. Controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, 360, meu pêsulo 17, conforme rota. Decola da 10, primeira curva à direita. Perfil da saída Arbor, Elefa. 5126. Responde, controle 120, decimal 8. Para o voo 865. 865, protegimento correto na remota 13, chame pronto. Para quando pronto, voo 865. Tráfico Salvador, bom dia, voo 1963. 1963, bom dia, Foxtrot confere. Número 2 para cópia, prepara Dael, Leda e Rumi. Dael, Leda. Controle Altan 3890, decolou Pucajamo, Aracaju. Na 3890, você mantém 330, saída Puca. 330, Puca, sente. 4 horas e 30 de autonomia, temos o finado de Ribeirão Preto. Apenas confirmando a aeronave, é Azul 4201. 4081, 105, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Azul, informa que a matrícula que eu tenho aqui é o Azul 4201. Ah, confirmado, 4201, 4201, conferindo o resto, 4 horas e 5 de autonomia, 105 de POB e Ribeirão Preto ao tempo. Gente, o Azul 4201, segue táxi via Índia até o ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, morro 1. Então, via Índia, ponto espera 1895, 105. Obrigado, bom serviço. Paulo Rio, 5973, com a Foxtrot, 330, Salvador. 5973, bom dia, número 3, para a cópia. Prepara Puca, Gemo, Caju. Aeronave 1, lugar da R9, na saída, ok? Gente. Pronto, cópia. 2783, autorizado, Vitória da Conquista, conforme rota, nível 160, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5120, controle 120, decimal 8. Sete do três, planejamento correto, reporta quando pronto. Gol na 963, pronto, cópia. Tem sinais de Uno, por gentileza, faça check rádio. Troca, pronto. Uno 963, autorizado, Galeão, via P-November 857, reposta conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda e Rumi. Aciona 5121, Controle 120 decimal 8. Colo 963, cotejamento correto, por gentileza, faça um novo check, intensidade 1. Ah, copia agora? Sim, 5/5, 1-4, chame pronto, 1963. Já pronto, puxa o bagaçamento, 1963. Colo 963, 1-4, autorizado, chama a táxi. Colo 963. 3, prossiga. Acionamento a critério, chama para o push 2703. C49, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6, para de Alagoinhas. Ouro 093, no 5, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 320, Dayo. Azul 4201, contato radar, submantém 320, boa letra. 320, autorizado Leda, Azul 4201. Cuca, Jamo Caju, aciona 5131, controle 120 decimal 8. Autorizado Recife 330, conforme rota do plano de voo, da cola da cabeceira 10 com a primeira curva à esquerda, Cuca, Jamo Caju. 5131, transponde 1208 no controle, Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, no 43, chame pronto. Batalha pronto, Rio 5973. Controle, muito bom dia, passarelo 2229, quem quer informação, Fox Trot? Preso 2229, aciona a identificação, desce até o 050 via Mari. Até o 050 via Mari, passarelo 2219, só solicita bater para o 070 para apenas 3 minutos para apresentar as informações de alta frente. Controle, passarelo 2219. Aqui dos desvios, passarelo 2229. Enche 2219. Alfa, esse paciente do fechamento de Aracaju até as 14 de lua. Quente, o Mike Romeo Alfa confirmou o tipo do helicóptero? 3219, qual a possibilidade de uma prova de Duna? Ah, chegou no 963, 166 a bordo, Florianópolis, 4 horas. Confirma o problema? 166, Florianópolis, 4 horas de autonomia, 1963. 1963, autorizado táxi, Índia, até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 066, bom voo. 066, bom dia, bom voo, 963. Solo Salvador na escuta do Papa Tango, Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, mantém a escuta agora. Está escutando. Romeo Alfa, na presente, chame a torre 1-18-95. Eu só pago a cópia será feita com a torre, ok? Chame 1-18-95. Para o táxi, por 093, 9797 a bordo, 3 horas e 4 caminhos. Zona 093, autorizado táxi, fizer parte 1, no Índia até o ponto de espera, lá torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1096, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera, 1895, obrigado, bom trabalho. Ah, tá ok. Poderia repetir, por gentileza, o nome da posição? Tá ok, tá tudo. Cliente, Mike Romeo Alfa, pronto, cópia. Autoridade Aracaju, no meu PES. Segue em rimar após direto, passando pela posição Catu. Após decolagem, decola curva à esquerda, o código 0260, controle no 208. Só confirmando, inicialmente segue no corredor forte, aguardando autorização para a proa direta na caixa pelo controle, tá ok? Aguarde então a coordenação, só um minuto, Michael Alves. Claro, com certeza. Enquanto isso, eu faço a coordenação. Torre Boa, voo 963, ponto 0 da 10, pronto. 963, Alinda, decola pista no 0, vento no 20 graus, 59. Decola na 10, voo 963. Torre Salvador, voo no 093, ponto 0, 11. 093, ciente, manda bom espera. Sua Eco, bom dia, prossiga. Bom dia, o Papa Tango Mike Sua Eco, solicitando autorização de reboque da remota número 14 para o pátio principal, gate número 612. Mike Sua Eco, aguarda para o início do reboque. Aguardo. 1865 na escuta. Prossiga. 1865, teria um estimado para o puxa? Menos de 5 minutos. Quer dizer, menos de 2 minutos. Quente, 1865, grato. Tena 3325, azul 4201, bom dia. Passarelo 2209, abandonou 1970 para 0050. Passarelo 2229. Salvador, muito bom dia, Ocean, linha 2, aí. Operação 1-9, para tudo, você está. 1963, decola ao 35, controle no 208. 208, 1963, bom dia. Controle pronto, bom dia, voo no 963, se possível, irume visual. Lima, tem 360, voa Leda. Leda, está presente, voo no 963, obrigado. Voo 963, Azul 2783, autorizado táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 096, bom voo. Solo Salvador, Xanemia 211, pushback estacionamento no 02. 6211, número 2 do setor, aguarde. Aguarde, 6215, na remota no 3 para pushback estacionamento. Oito, meia, cinco, na remota, 1 no 3, aguarde. 2, 9, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Sente, 2.000 pés, 1 no 0 no 6, reporte estabilizado, 2, 2, 2, 9. Predecolagem, pista 1 no 0, vento no 30 graus, 5 no 9. Salve, predecolagem, cor 0 na 3. Cinco, na remota 1 no 3, autorizado, chama táxi. Chamada para o táxi com 865. Decolou 38, controle no 208. 208. Tipo de solo, chama táxi. Ele vai ter um CBR passar a retaguarda, vai coordenar o pessoal do solo para dar um curso para chamar táxi, 262, 260. 360, via sair da árvore. 360 na árvore, 093. Azul 2783 ao alinhar, livre decolagem, vento no 30 graus, 5 nós. Alfa X-Ray November, bom dia, prossiga. Solicita a autorização de reboque do parque 3 para o parque principal, posição 01. Azul X-Ray November, aguardo para o início do reboque. X-Ray November, aguarda. Dada por onde eleva? Eleva. Tranquilo. Salvador, bom, 865 para o táxi, 171 na borda, 337, e o nome é Terra Palma. Cinco, autorizado táxi via parte 1, após seguir o R2 da Avianca, finalizando o pushback no, através do portão 3, Via Índia até o ponto de ferro. Ponto de ferro, torre 118.95. Ajuste no 0 no meio, bom voo. Aí seguiu o táxi. E a parte 1 seguiu a Avianca através do 03. Via Índia, ponto de ferro 18.95. Com ajuste no 0 no meio, bom voo. A Índia tá voltando pra pelo, mas duas milhas tá voltando pra pelo, querido. No 208. No 208, 273. Alterna 1 no 3325. Para então, Oceana 62. Para o táxi, Oceana 6225, a bordo 110, 3 horas e 5, alterna Goiânia. 2783 e coluna arco, passa 2000. Do 2783, contato radar, sobe mantém 160, saída ARPA. Sobe mantém 160, 2783, se possível, gostaria de voar direto ao LECA. Bom trabalho. 2783, está autorizado, LECA. Direto ao LECA, 2783. Para continuar descido, agora no 649. 649, está autorizado a 73.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.016, 649. Meia dúzia. Sim, iniciarei o reboque na sequência com a Mario 10. Graças. Boa. O limite é o localizador. Tem a proa, 649. Xené 6211, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, coordena com o Gibraltar. Solo, chama a táxi. Espera, pronto. Xené 6225, ciente. Aguarde, mantenha a posição. Mantendo o ponto, espera, 6225. 73 na escuta. Flui, parceiro do 2269. Prossiga, parceiro do 2229. Vai estabilizando o parceiro 2229. Tem uma aeronave aqui, a nossa de 1500 pés abaixo. 2229, para informação, ao helicóptero aqui entre os pés, não interfere na sua aproximação. Agora chama a torre ou no 895. 895, 2229. Ou no 093. Chama o centro Recife, 1 no 288, alterna 1 no 353. 288 e 353, obrigado. Gol no 649 para o localizador, curva esquerda para o 1 no 30. Esquerda 1 no 30, localizador 649. 649, desce para 2.000 pés, está autorizado elétrico, 3 de porta estabilizada. 2.000 autorizado elétrico, porta estabilizada 649. Azul Alfa, sua em novembro no pátio 3, autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa, sua em novembro, reporta na pátio 3, pátio 3. Salvador, sacar 6570. 6570, prossiga. Transação Recife 3570, por favor, senhora. Confirma o horário do plano? O plano está previsto para os 20 da próxima hora, só que a gente já está totalmente pronto, se a senhora puder coordenar com o centro Recife. Gente, o 6570 mantém a escuta. Escuta, obrigado.